sangue de Deus. Estou sob o sangue de Deus. Cobriu meus pecados na cruz. Pela graça do céu, santo e justo serei. Estou sob o sangue de Deus. Salvo e seguro do plano do mal. Suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de Deus. Tenho sangue que vem do Cordeiro sobre a porta do meu coração, que espanca as trevas, me dá compreensão da força do seu grande amor. Estou sob o sangue de Deus. Cobriu meus pecados na cruz. Pela graça do céu, santo e justo serei. Estou sob o sangue de Deus. Salvo e seguro do plano do mal. Suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de Deus. Pela graça do céu, santo e justo serei. Estou sob o sangue de Deus. Salve e seguro do